verdadeiramente nada de novo. Apenas o vento e as ressonâncias. Poeira no ar. Plantas agitadas. Interrogações. Tudo visto no silêncio que está por detrás dos vidros. Thank you. Thank you.